сами бомба, бомба, бомба, бомба, бомба. Ебали сами бомба, бомба, бомба, бомба, бомба, да. Ебали сами бомба, бомба, бомба, бомба, бомба. Ебали сами бомба, бомба, бомба, бомба, бомба, да. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bombe, as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é braba. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Some bomba, lomba, lomba, lomba, lomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada.